Legal, 997, mantenha Capão, agora 997. Zero, gol no 776. 776, complete a aproximação, chumitou em 18.12. 18.6, boa. Torre, boa noite, gol 1776, estabilizado na 10, passando Simbra. 1776, o vento 130.059, autorizado pouso, pista no 0. Vire por 10776. Região 07, informa o tráfego passando Simbra. Tá visual com o tráfego, final do 10? Negativo. Tem condição de cruzar imediatamente após o tráfego, para prosseguir parte do GRE? Negativo, de imediato após a passagem do tráfego. Sente, se ajuste para cruzamento imediato após o tráfego. Sente, vagão. Uma 26, boa noite, autorizado chegada Mari, bom encontro por aqui. Desça para o 050, chegada Mari. Guardião 07, vento 130 graus, 5 nós, ser forte no solo controlado. 7. Solo 776, solo 32, livre a pista pela direita, frequência do solo 121, decimal 1. 21 na direita. 6212. Tá estabilizado, 6212. Pra que aproximação, chame Tron, 118, 62. Roxane 6212, o vento 130 grau 049, autorizado pouso pista no 0, informa o tráfego pousando no pátio do Graer, à direita da pista no 7. Sol. Torre Coxinha, livre pouso para 6212. Oxenê 6212, autorizado pouso pista 10, vento 120 graus 049. Tem autorizado pouso na 10 para 6212. A 3662, desse mantém 110 e chegar na máquina. Esse foi o Estado Sul, Itaco, Honduras, para 3662. Cruzado Itaco, descendo 110 para 6212, sala aos 35, livre a pista pela direita, frequência do solo 121, decimal 9. Pela direita, 219, corrigindo o Xané 6212, frequência do solo 121, decimal 1. 21, 1, 6212. Controle. Essas são restrições para 3 mil pés, o altímetro 1014, acelerando na razão de aumentando na razão de descida. E até 3000 com 1014, 1 para 2000. 3662 está reautorizado o nível de voo 1-0-0. É autorizado no 00 com 3662. Duração, levantamento, esquerda, proa, 350, limite, vai voar por no máximo 20 milhas. Máximo 20 milhas nessa proa. Essa 3662, tráfego agora 2 para 3 horas, 14 milhas. Rumo norte, cruzando 7510 em descida, equipamento é um bandeira, tira ultrapassá-lo na sequência. Desça até agora o 080. Gente, desce o 080, para 3662. Confirmando, autorizando descida para o 080 ou tráfego para o 080? está cruzando 7400 em descida, desça para o 080. Landbox 80, para o 60. Cliente, você já pro? Pro 050, tá pra mais 5 milhas, aí já aproveitado, 3 metros. Ok, cliente. A identificação, vê se mantenha o 070, chegada marca. Para 259, 3858, vai seguir um bandeirante na aproximação. 3662 autorizado para seguir na descida? Visual, professor. Até 060 está autorizado. 60 para 3662. Pode confirmar agora para 3662 a posição do tráfego em Eco 110? Deixa sua retaguarda, já fui superada. Isso até o 060. Paciente. 2662. Rumba 26, acima navegação, pro de Dona. Boa Dona, rouba 26. A 2 Livre LF, desça para 2014, informe estabilizado no curso do localizador. A 2 no peso, no 014, reporte estabilizado no curso do localizador, está 3662. 158, desça para 4.000 pés, ajustando 1014. Sistema localizador, sou 3662. 3662, complete aproximação, chame torre de controle em 1-1-8-6-12. 1-1-8-6-62. 1-2-6, está livre LS, aterrei para a pista 1-0, informe estabilidade no localizador. Só 3662, continue a aproximação, reporta no externo, baixar e travar. Reporta, baixar e travar, sou 3662. Desça para 5.000 pés, 5.014, chegar na Mário. Desça para 5.000 pés, estado 1014, na Mário, S-18. TAN 3662, o vento 1 no 30 graus, 05 nós, autorizado pouso, pistão no zero. Pouso no zero para 3.662. Chegada na área, azul 4070, identifique. Pesado, Mari. Oito, desceu para 3.000. Conduzia, completa aproximação, chamadora para o Salvador, 1188. Completa, chama a torre, 186, 1186. 1, decimal 1, no seu 3662. Para 3 mil. Seu pé já está com 2 mil. Fator Rafa 26, estabilizado na sinal IL. Uma 26, reportando esse ano embaixada travada. Estará neste ano embaixada travada. 4. Para 4 mil, ajustado 1014, como recebeu agora. Uma 26, o vento 1120 graus 04 nós autorizado pouso para este novembro. Uma 26, 5890 da web, só para informação, se está deslocado 1,5 milha esquerda nesse segmento da chegada. Mantém ponto de espera, dono zero. Afirmativa, após o tráfego na final, ele mantém o TAN 3603. Tá bom. 40-60, desça para 3.000. 3.000, 40-60. Esquerda via hotel ao estacionar frequência livre, o rumo ao 2.000. Passando Índia Serra, trem baixar travado. 3858, continue a aproximação, aguardando pista livre, aeronave na cabeceira iniciando a rolagem. Aguardando pista livre, 3850. 603, autorizado a decolagem, pista no zero, vento no 40 graus, 059. Autorizado a decolagem, 3603, o Ventuno, correção, tá 3858, Ventuno 50 graus, 049, autorizado pouso, piscina 0. Autorizado pouso na 10, o 3858.